Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. We'll be right back. mais. I'm sorry for the dude.

Tamo acabou. Mas brevemente, há mais.